disfarçar. Mandou um sinal pra mim. O show tava pra terminar. A última canção te ofereci. Era melhor não demorar pra acabar, pra outro alguém não colar na sua. Pra saber seu nome, seu telefone ou coisa assim. Eu tenho planos pra nós dois, pra nossa noite não ter fim. Contar estrelas ao luar, amanhecer e te beijar. Quem sabe até me apaixonar por você. Terminei de cantar e desci pra falar que eu te quero só pra mim. Quero você pra mim. Lá do palco aplaudi você, que olhava pra mim, eu sem saber o que fazer pra me conter. Linda, charmosa, maravilhosa, se destacava de tão gostosa. Ah, eu pirei, quase me descontrolei. Aquela música cantei e te dediquei. E não tem erro, sem é paixão. Você é o show no palco do meu coração. O teu olhar sem disfarçar, um sinal pra mim. O show tava pra terminar. A última canção te ofereci. Era melhor não demorar pra acabar, pra outro alguém não colar na sua. Pra saber seu nome, seu telefone ou coisa assim. Eu tenho planos pra nós dois, pra nossa noite não ter fim. Contar estrelas ao luar, amanhecer e te beijar. Quem sabe até me apaixonar por você, por você. Terminei de cantar e desci pra falar que eu te quero só pra mim. Você pra mim, sim.